alto mesmo. Aumenta o volume e escuta aí, ó. Eu demorei um pouco pra entender. Quem tem mais de um sonho pode viver bem mais do que se esperem. Vida, saiba tirar o melhor do que foi ruim, já que aqui o mal não impere. O chá ainda me esfriou, vem beber comigo. Meu lar me esvaziou, mas sei que eu consigo fazer cada quarto de hotel ser meu. Templo só pra gente ir. Meu objetivo é o centro, ponto. Você é uma interesseira dentro. O aperto, o corre é esse, enfrenta o ritual. Concentro, ser um vício radical pro tempo. Dei fama e liberdade, aceito o que virá. E adivino um só acervo. Se ela vir provar, não vou negar, também me atrevo. Clara como água com sal, vem me encara com calma. E a minha visão do mundo que eu te salvo de ser banal. Quando der, pode vir, se quiser, sabe que eu vou buscar. Decidido o lugar que vestir. E SP só eu mesmo. Que e level de gênio. Bom de ouvido, convencido, espírito de boêmio. Eu me arrisco e pelo visto a cada disco é um prêmio. Parece só chaveco, mas é tudo que eu tenho. Não fui rico nem sou porto-riquenho. Só rabisco no post-it, assino fique e deixo pra ela no espelho. Lê a sós o conselho. Quem tem mais de um sonho pode viver bem mais do que se esperem. Vida, saiba tirar o melhor do que foi ruim, já que aqui o mal nem impere. O chá ainda me esfriou, vem beber comigo. Meu lar me esvaziou, mas sei que eu consigo fazer cada quarto de hotel ser meu. Templo só pra gente ir, cruzando o mapa por amor e por dinheiro. Mais dinheiro que amor, né? Tô ligeira que as contas vêm primeiro. Coincidência, eu tô solteiro. Não que seja mérito, mas tô no débito com Deus nesse sorteio já. Vejo amor em quase tudo, quase. Pausa a vida um momento, sigo instinto, se atrase, tá ligado? Não é sobre chegar adiantado, mas entender sua fase, libertar do passado. Pouco caso, desculpa o atraso. As flores murcharam no vaso. Arruma a mala e lá se foi. Culpado, pois sou culpado. Conta à vista, mulher a prazo. Outro dia pra viver fora de casa. Nosso atrito vai ter que ficar pra depois. Meu trabalho não me deu a luxo de conciliar, reconciliar. Eu desisto de tentar tirar essa ideia. Eu fugindo e tu criando a assembleia. Aí tentando aproximação com a minha véia. Ainda sou eu, sei que você não me reconhece mais, porque eu não me reconheço também. Pra mim tudo ainda é novo e quando eu sou qual alegro os finais. Tu me perguntado Pedro, eu te pergunto quem? Please, então no more drama que ninguém te pisa. Eu sempre fiz parte da dança, 10 anos de pista. Envelhece a parte do futuro que ninguém visa. Realidade é muito bom, mas eu ainda prefiro a brisa. Momento do som, Glass behest Gunva, man and on the throne. Meu povo sempre oprimido, solta a voz, coragem faz. We want peace for the cruel times, yeah. Recado aqui se junta com a serpente. Você está destruindo seu pueblo, sua própria rede. Nosso rap não se fala só de alegria e erva. Dame todos me derechos, ma parido de mierda. Entramos nessa guerra de repente. Lutar para estar vivo é tão bom. Guerreiros de fé, meu exército em pé. Solte o grito de guerra. É, espinade também, cara. Homem na estrada que luta, não fica pra trás. Somos dois, põe de papo, já bem que essa farda comprime, reprime com dois ilegais. Já não passa batido, jamais nesse mundo que ofusca energia. Veja a covardia no prato que suja, só pia, sorria. Tá sendo filmado, só merda no ato. Espinade, pressão, terapia, fã. Melhor ir pra repito que esperar. Então quando eu disser, é melhor tu frisar. Os tijolos não caem. Mon ami, nama kitapa. Minha palavra que alimenta é surreal. Estou a representar meus amigos em Portugal. Sayonara. A meta é seguir vivendo um mundo insano. Honorar il mio nome italiano. Rafael.